5384, pronto para o pushback acionamento. 5384, Padre 3, coordenação aqui pessoal, reporte para o Paco. 5384. Torre Salvador, muito bom dia, o Xenoé 6225, passando externo, baixado e travado. Xenoé 6225, avistado, aqui Negão 9013, pista livre, autorizado pouso, pista 10, vento 050 graus, 059. Livre pouso, pista 10, Xenoé 6225. E autonomia? 3 horas e 40. Trip 5384, táxi até o ponto de da pista 90, via Índia, Pátio 1 e Itatia Índia. No fundo de espera, chama a torre, 10895, altímetro 9093, bom voo. Autorizado, táxi até Pátio 3, principal, Índia Alfa, torre 10895, 3584, ponte. Ground, good morning. Turn 3179 with information Mike to São Paulo, Guarulhos, flight level 340. 10-3179 and Mike information course. Do you have are you ready to go? Flight level 340. Already. 10-3179 clear to Guarulhos, flight level 340 via Upper Zulu 10. Correction. Via takeoff from runway 10, right turn, dial departure leader transition. After leader, fly direct breed position Bravo Romeo India Delta F. After Upper Zulu 16 until Bravo Hotel Zulu, after via Whiteburn Road. Stock 5015. Frequency of departure will be 119.35.3179. Roger, clear to Guarulhos 340. And take off for runway 10, turn left, right. And the departure is dial Lida direct bridge, Bravo Romeo India Delta Echo, via Upper Zulu 16. After 16, Bravo Hotel Zulu, and with fly plan bridge. Squawk 5015, and control Salvador 19. Turn 2179, could you confirm the frequency of control of the battery and flight level? Flight level 340 and Salvador departure 119 decimal 35. Ready back is correct, reporting when you're ready to push back and start up. We'll go for ready, 3179. Salvador, Xené 6225, Zona Foto. 6225, Xené, taxa via Alfa, reporte dentro do taxa Juliette. Via Alfa, reporte dentro do taxa Juliette, 6225. 384, vento variável com 3 nós, livre decolagem, zona 0. Agora o controle 119.35.354.83, responde. Salvador, o azul 4234 no kit 8, pushback acionamento. 4234, coordenação com a equipe de sol, reporte para ataque. Autorizado, reporte para táxi azul 4234. Xené 6225, autorizado táxi via Alfa Juliette para o gate 01. Alfa Juliette, gate 01, 6225, obrigado. 4234 azul para o táxi, POB 197, autonomia de 3 horas e 10, alterna Aracaju. Azul 4234, autorizado táxi de Apache 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame a torre, frequência 118.95, altímetro 1013. Cliente, seu ponto de espera do 10-18-95, azul é 10-93, o azul 4-2-3, ó. Salvador, bom dia, Gol 922, passando Duna. No 922, avistado, reporte no externo, trem baixado e travado, que nega 10 no 3. Reporte no externo, trem baixado e travado, 922. Gol 922, vento 040 graus, 049, livre pouso, piscina 0. Livre pouso, 922. São Salvador, Batista, Azul 4234, passe para a dona 0, pronto. Azul 4234, mantém a ponte para a piscina 0. Valeu, 4234. 4234, Lima Dentro, Lima Dentro, Lima Dentro, Azul 4234. Solo 922 no solo 03, direita via Golf, solo 121 desse 19. Via Golf, 219, 922. Vai Salvador, alta 3663, está estabilizado no XC, 162, onde você é? Gente, 3663, continue a aproximação, aguardando pista livre, vamos tráfego ingressando para iniciar a decolagem. Aposte baixar e travar, que negar no 0, no 3. Abaixo da lava, tá 3663. Via Alfa, reportagem 27, 922. Salvador, total 99, 11. Decolagem, 10. Livre, decolagem, 24, 24. Ainda mais que aguarda o corte, 99. São 3663, vento 05, 0 grau, 059, autorizado pouso, pistão na 0. Autorizado pouso, 090, 0, 3663. Azul 4234, decolada 05, controle 119, decimal 35. 119, decimal 35, azul 4334, vai. Tá 9911, pronto, 4. Afirma, autorizado Salvador para Fortaleza, nível autorizado é o 3110. Via Upers 19, decola da pista 10 com primeira curva esquerda, saída móvel, transição para o T. Transponder 5024, controle 119, decimal 35. Autorizado Fortaleza, nível 310, via rota do plano, Upers 19, decola da 10, primeira curva esquerda. Saída móvel, transição de cruzinha. Transponder 5024, controle 119, 3, total 9911. Total 9911, atendimento correto, reporte pronto para o push estacionamento. Está pronto para o push back estacionamento, 9911. 9911, coordenação com a equipe de solo, reporte para o táxi. Autorizar o push estacionamento, para o táxi, 9911. 1922, autorizado táxi via Juliette para o gate 06. Negativo. Autorizado táxi via Juliette para o gate 06. 06, gate 922. 3663, no solo 07, direita, solo 1, 2 anos, decimal 9. 3663. One 7 line, ready for pushback and startup. 3179, stand by for start to push and start to push. Wait, that's 3179. Fala, Santa 3663, Levrou, bom dia. Santa 3663, bom dia, autorizado o taxi Alfa, reporte aí, seu direito. Alfa, reporte aí, seu direito, Santa 3663. Estou em Salvador, bom dia, está 3304, ILS X-Ray, na sua 3304, continua a aproximação, avistado, reporte no externo, trem baixado travado, que negar 1013. Vai estar na baixada travado, está 3304. This is top 3079, and how much longer for start your push then, please? So, 3179, stands by 2 minutes for start push and start up. Yeah, now we are fully red for starting, okay. Call Salvador, total 9911 para o TAC com 3 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia alternando Natal. Meu Hotel Delta, correção Papa Hotel Delta, aguarde para cópia. Total 9911, autorizado o táxi até o ponto de espera via parte 1 no Indy Alpha, um ponto de espera chama a torre, frequência 1 no 8, decimal 9, 5, 8, metro 1, 0, 3. Autorizado o táxi via parte 1 no Indy Alpha, ponto de espera da 0, chama a torre, 718, decimal 3, altimetro 1, 0, 3, total 9911. Volta 3663, na Alfa, Antônio Juliette. Total 9911, a frequência do controle é 119 decimal 35, correção 118 decimal 95, a frequência da torre. Quanto é isso? 11895, a frequência da torre, total 9911. Total 9911, dê passagem ao Airbus 320 da TAM, que ingressará para o no Pátio 1, para o Gate 02, após prosseguir o táxi até o ponto de espera. Guarda a passagem. 3663, autorizado ingresso no pátio principal via Juliette para o gate 02. Gate 02, 3663. Papo Hotel Delta, copiou o solo. Azul 4299, continua a aproximação, reporte no externo, com trem baixado travado, que negar 1013. Reporte externo, trem baixado, 4299. from the Star 3179, possible to start the push-in startup? Star 3179, clear the push-in startup, report to Aeroportex. Clear call to taxi, Star 3179. Total 9-9, mantém posto fora da piscina zero. 3304 no solo 04, direita, solo 1, 219. Direita, 219, obrigado. Salvador, bom dia, 3304, livrou a pista. TAM 3304, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi Alfa, reporte antes da Juliette, 3304. Romeu, Papa Hotel Delta, pronto, cópia? Papa Romeu, Papa Hotel Delta, autorizado Salvador, para IRC. Nível autorizado é o 260, decola da pista 197 com primeira curva à esquerda. Saída Momo após DCT. Transponder 5023, controle 119.35. O plano é Yankee após 210 milhas, prossegue visual. Papa Hotel Delta, confirma o parte que se encontra em o transponder copiado. Papa Hotel Delta, cotejamento correto, confirma pessoas a bordo. Cliente, Papa Hotel Delta, para acionamento e táxi, chame a torre frequência 118.95, altímetro 1093. Autorizado táxi via Juliette para o gate 04. Juliette para o 4, 3304, obrigado. Alpha on holding point, call tower frequency 118.95, KNA 20013.

4, aguarde em coordenação com a estreia. É positivo, estamos aguardando. Sempre. Azul 4299, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, da Juliette, 4299. Control 179. Control 179, maintain position. Stand by for continued taxi. Stand by, Control 179. Chanel 6225, aguarde, copia. Aguardando. Negativo R9, sente da mãe. Control 179, Control 179, proceed to taxi to holding point, call tower, frequency 118, this 195. Continue the taxi, holding point, you call the tower, Control 179, have a day. Azul 4299, aguarde para ingresso no pátio principal, correção autorizado ingresso via Juliette, reporte, correção via Juliette até o gate 09. 7 pro 9, 4299. 05. Esse Delta, número 2 para Copa, aguarde. Crew 179, Airborne X22, contact now, Salvador Approach, frequency 119, decimal 35. 1935, thank you, Dr. 179. 6312 na escuta da torre. É 6312, eu tô em Salvador. Salvador, bom dia, Oceano 6312, estabilizado, ILS X-ray, desce. Gente, bom dia, Oceano 6312, confirme se tá baixado o trabalho. Salvador, Manati, mil pés, altitude, decolada no 7, primeira curva direita, corredor Archer. Aciona 0115, corrigindo, transporte padrão 0125, o controle 10935, a torre 10895, o match por Delta. Tá baixado travado? Afirmativo. Livre pouso, pistão na 0, vento 040 graus, 049. Livre pouso, 312. Procedimento correto, POB? 1-2 a bordo para acionamento, coagindo já acionado por conta de risco, para o táxi, chama a torre, 10895, Mike Eco Delta. Hotel Delta, chame na interseção para ingressar. Confirme por gentileza o PLB. Mike Eco Delta, livre cena, chame táxi. Aguarde cópia, o pastor 32, ainda não recebi o plano, confirma o horário da UBT? Oceano 6312, no solo 26, direita, solo 121-19. Direita, solo 119, 6312. Solo Salvador, bom dia, Oceano 6312, livrou na sua. Xené 6312, táxi via Alfa, repórter no táxi 6 Juliette. Alfa, repórter no táxi 6 Juliette, 6312. Tá pronto pra decolagem? Gente, tá autorizado a decolagem, o vento 070 graus, 05 nós, após a decolagem vou manter pro até 3.000 pés. Romeu, Papa, até o Delta, decolado aos 28, mantenha para até 3.000 pés e chame controle em 119.35. 119.35, mantenha para até 3.000 pés, Papa, até o Delta. Porém, já entrei em contato com a SLS e solicitei que o mesmo reenviasse, ok? Para nós aqui da torre e para o centro Recife. 605, I have in sight, clear to land runway 10, wind 070 degrees, 05 knots. clear to land, runway 10, go 1605. Salvador para Brasília, nível de voo 340, decola da 10, primeira curva à esquerda. Prefiro sair da Borba, transição Nitsa. Após Nitsa, voa direto posição Puído, Papai Uniforme Índia Delta Oscar, onde intercepta a rota Upper Whisky 10 até Formosa, após via rota do plano de voo. 5035, no transponder o controle em 1-9-35, Ocean Air 6225. Atualizado Brasília, nível 340, decola da 10, curva à esquerda, saída Borba, transição Nitsa, pós direto Puído, Upper Whisky 10 até Formosa, pós direto Oceanair 6225, transponder 5035, controle 1935. Protegimento correto, reporte quando pronto para acionamento, footback Oceanair 6225. Gente, 6225. Falo, Salvador, Oceanair 6312. Oceanair 6312, táxi via Juliette, portão 10. Juliette 10, 6312, graças. Go 1605 on the ground edge 31, limit to the right ground 121 this morning. Okay, 1219, thank you. Pronto para cópia? Pastor 32, Salvador Teixeira de Freitas, autorizado nível de voo 100, decola da 10, primeira curva direita, perfil da saída Coral. Após 200 milhas, cancela e prossegue visual. 5052 no transponder e o controle em 199.35 Pastor 32. Protegimento correto, parte militar, já tem informação do POB autonomia? E quando pronto para o táxi, chama a torre em 198.95 Pastor 32. Save your ground, go 1605 on Alpha Taxi. Go 1605, taxi on to Juliet, report before. Okay, we report before Juliet, go 1605. Terminal Hotel, Pastor 32. Hotel Chamará, Pastor 32. Salvador Tower, good morning, 3-3-5-2-1-7. 5217, continue approach, report landing at Darwin Lockets, K18-1013. I'm reporting Darwin Lockets. Yeah, down and left, 5217. 5217, wind 080 degrees, 07 knots, clear to land, runway 10. Clear to land. Mantenha a posição, poste 3D, sem intenção de decolar a partir da interseção ou taxi até o ponto de ferro? Taxi até o ponto de ferro, poste 3D. Gente, mantenha a posição e aguarde para o cruzamento. Mantenha a posição e aguarde para o cruzamento, poste 3D. 545. Paixão 3-2 autorizado, cruzamento da pista. Cruza a pista, Paixão 3-2. 5-2-1-7, ground at 36. Vacated by right, maintain position. Echo taxiway, and standby instructions. Lembra, confere, pronto 4-3-6-0 para Guarulhos. Pronto, 4. 1-9-2-3, autorizado Guarulhos, nível de voo 3-6-0. Decola da 1-0, primeira curva direita, prefira a saída da El Leida, após Leida, voa direto por São Bridge. Onde intercepta a rota Brasil no meia, após a rota do plano de voo. 5036 no transponder, o controle em 19-35, gol 1923, aguarde para o cotejamento. 35217, chame solo 1219. 1219, 35217. Alô, Salvador, bom dia, 35217. 35217, táxi de Alfa Kilo para o Pátio 3, quando lá tem o sinalizador. Alfa Kilo Pátio 3, 35217. Estou 32 na escuta do solo. Chame o solo agora, indo 219. Chama o solo, Pátio 3. Pastor 3-2 via Juliette, contorno pátio 1, Índia, no ponto espera da 1-0, chama a torre, 108-95, altímetro 1-0, 1-3. Juliette, contorno pátio 1, via Juliette, contorno no pátio principal. 1-9-2-3, coteja. 1-2-3, autorizado Guarulhos, nível 3-6-0. Decola da 1-0, curva direita, na saída da El, Leda após Bridge, recepção Prisolo 1-6, após conforme rota. Transponder 5-0-3-6, controle 19-35, gol 9-2-3. Cotejamento correto, é após quando pronto, fracionamento pushback, meia dúzia, portão, gol 9-2-3. Até, vamos trabalhar. 6, Porta 3 autorizado, alinhar e decolar, pistão 90, vento 070 graus, 0612 de noite. Confirmando. Azul 4299, informação em curso November. Eu tenho um 340 aprovado. Pronto para cópia? Azul 4299, autorizado em Campinas, livre voo 340, decola da 10, primeira curva direita. Prefiro a saída da El Leida, após Leida vou direto para posição Bridge, onde intercepta a rota UPS Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após a rota do ponto de voo. 5041 no transponde o controle em 199, decimal 35, azul 4299. Direita. Procedimento correto, 09 ao portão, é ponto de comando pronto, o azul 4299, fracionamento, pushback. Dorsa 3859, estabilizado, ILS, baixar travado. Dorsa 3, é confirmado para início. Bem, 3859, continua a aproximação, aguardando pista livre, quem negar no 0, no 3, reporte baixado e travado. Já está baixado e travado, totalmente visual, aguardando só a pista livre, o TAN 3259. Sim. TAN 3859, o vento 060 graus, 07 nós, autorizado pouso, pista no zero. Livre pouso, 3859.